Bleeding. Sangra por mí. Bleeding. Bleeding. No posso esperar por outro dia. Amo. O sol esconde-se por detrás da janela do ponto mais alto da montanha. Bleeding. Sangra por mim, mas vive. Bleeding. Sangra por mim, estou só. Já não há ninguém por detrás da janela do ponto mais alto da montanha. Bleeding. Amo-te. Ouço sinos. Bleeding, amo-te. Não posso esperar por outro dia. Ouço sinos. Bleeding, dizem que tu morreste. Estou só. Tens que dizer o quanto gostas de mim. O quanto gostas de mim. Bleeding. Não posso esperar por outro dia. Procurarei uma pequena árvore onde sentirei a tua mão. Bleeding.